Yo, tamo aqui só pra fazer história. Quantas coisas eu queria pôr pra fora. Pensamentos ruins vêm e vão, só existe agora. Então para, respira, reflita. Quanta coisa implantaram que a gente acredita. Que a felicidade compra é posse, coisa de gente rica. Eu levanto, fumo um baseado e agradeço ao meu dia. Sei que a alegria não é constante, é como uma luz divina. Pra mostrar no meio do percurso que estamos em vida. E que independentemente da situação, no fim terá saída. Quando caímos que aprendemos. Nos fortalecemos. Estamos aonde deveríamos estar, onde merecemos. De onde viemos, no corre desde cedo. Confio em Deus e Ele não me abandona, por isso eu agradeço. Todo dia é dia de viver menor. Apenas a consequência da sequência. Todo dia é dia de viver menor. Mesmo sem plateia, faço o meu melhor. Nesse mundo só tem Deus e sua misericórdia. Vários anos no deserto superando provas. Enxerguei meu próprio eu emergindo da cova. Só dá certo se buscar uma trajetória nova. Ele abençoando, não continuo grato. Essa selva tem leões que todo dia mato. Sentimento é minha flora, rimo bem é fato. Bom viveu agora, mas é melhor ser sensato. Passei por tanta dor que quando sorriu parece que o mundo inteiro parou. E o meu coração que é tão vazio se enche de amor. Se bênção é água, então sou um rio e hoje transbordou. Quando caímos aprendemos, nos fortalecemos. E às vezes nós sofremos, mesmo sem merecermos. De onde viemos, corre desde cedo. Altíssimo é o preço de ser luz na escuridão. Quando caímos que aprendemos, nos fortalecemos. Estamos aonde deveríamos estar, onde merecemos. De onde viemos, corre desde cedo. Confio em Deus e Ele não me abandona, por isso eu agradeço.